sei quem ligou. É. Sei de cor que você nem pensou. Minha vez, você não quis entender. Fingir pra quem que tudo está tudo bem. With a nova, tá tudo bem.